Essa é pra tocar nos paredões do Brasil. Carlinhos Bahia, Luke Produções. Essa é a marca. Domini Celeste de Paredão. Quando olho em minha volta, onde quer que esteja, eu sinto a solidão. Aí eu me desespero e você não vem, por que razão? Minha vida está perdida, eu não sei por onde eu devo caminhar. E meu tempo eu sei é pouco, eu preciso, amor, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar. Pra dizer que fui um tolo, pra dizer que só você é meu amor. Pra dizer que meu caminho será ir aonde você for. Só agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar. E aos poucos vou morrendo, eu preciso, amor, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar. Pra dizer que fui um tolo, pra dizer que só você é meu amor. Pra dizer que meu caminho será ir aonde você for. Só agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar. E aos poucos vou morrendo, eu preciso, amor, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar. Fred Iluminações é o top da Bahia. Se apaixonar.